Quero cumprimentar a mesa, colegas vereadores, pessoas que estão nos assistindo e todos que estão na escuta pela Rádio Taquara. Quero dizer que na última sexta-feira começou novamente o calendário de podas no nosso município. Então as pessoas que estão esperando as datas, então que observe bem ali o calendário de poda, que do dia 20 ao 22 no Santa Rosa, quilômetro 4, dia 27 a 29 no bairro Petrópolis, do dia 4 a dia 6 de julho no Santa Terezinha, dia 11 a 13 de julho Tucanos e assim seguindo o calendário. Importante que as pessoas não fujam da regra do calendário, porque depois que passou a data, a prefeitura não vai mais recolher, então fica aquele aspecto ruim na cidade. Então procuro sempre se ater ao calendário de poda. Também estou encaminhando aqui um pedido para a Secretaria de Obras, o conserto de canos na rua Alcides Levinos Bauer, próximo ao número 44. Ali é uma extensão de toda aquela rua ali. Aquele problema ali nós já temos há mais de 4 anos, né? E ainda não foi solucionado. Ali tem que trocar todos os canos daquela rua ali, porque os moradores ali querem fazer suas calçadas para deixar com aspecto mais bonito e não tem condições, por causa que não adianta eles botar uma calçada e os canos entupidos daquele jeito. Então eu peço providência aí para a Secretaria de Obras possa fazer aquele trabalho. Também um pedido aqui para uma colocação de uma grade na rua Miguel Bauer, né? Foi feito o asfaltamento ali e falta a colocação, a recolocação, porque a grade está no local, só tem que fixar ela em cima da boca de lobo, próximo ao número 2538. Também estou encaminhando para a Secretaria do Trânsito para providenciar uma parada de ônibus ali na Avenida Sebastião Moretti, próximo à Capelinha São Cristóvão. Ali tinha uma parada de ônibus, né? E uma caminhonete veio ali, se desgovernou e derrubou a parada. E aquela parada de ônibus ali é muito útil ali para os funcionários da Citral ali que param ali. Enfim, ali é uma parada muito usada, então era interessante que fosse reconstruído ali uma nova parada. Também estive nesse final de semana ali na localidade ali em São João, observando ali a ponte na Estrada dos Renk, né? Aquela ponte ali foi feita há um tempo atrás, só que ela envergou, os calipres envergaram, né? Então ali tem a necessidade de fazer um escoramento naquela ponte ali. Se fizer um escoramento ali com a própria madeira de eucalipto, ela vai durar ali para uns bons anos ainda. Mas se não fizer nada, logo logo ela vai ser um problema mais sério. Então, se pudesse a Secretaria de Obras fazer aquele escoramento ali, seria muito bom para a preservação daquela ponte. E agora tem um pedido aqui muito especial. Especial que eu digo porque esse pedido aqui eu já encaminhei à Secretaria de Obras há mais de mês atrás. E é um pedido urgente, né? Ele não é especial, ele é urgente. Porque é um esgoto que está em frente a uma residência, né? É na frente da residência, aquele esgoto está entupido. E aquele esgoto está ali naquela frente da residência, ali onde que os moradores estão aturando aquele cheiro ali, que fica na rua Oswaldo Cruz 1136, no bairro Empresa, né? Então eu penso assim, urgentíssimo, porque isso é saúde pública, gente, isso aí não é brincadeira. Quando a gente pede aqui na tribuna um trabalho, não é para o vereador, é para aquela pessoa que está lá esperando aquele trabalho lá, é uma necessidade, não é nenhum favor, eu acho que é uma necessidade, né, de fazer, atender os pedidos. Então eu penso aí, a Secretaria de Obras, que possa ir lá, alguém olhar isso aí para ver. Também eu quero fazer um pedido aqui, ó. O que está havendo com a Secretaria da Vila Teresa lá? Estão sem caminhão, estão sem reta escavadeira, o pessoal lá está precisando. Eu fiz um pedido, um conserto num bueiro ontem para o rapaz lá. Ele disse, olha, não tem reto, eu não tenho caminhão, né? Então eu peço também para a Secretaria de Obras lá dar uma agilizada e fornecer o material, ferramenta de trabalho, senão as pessoas não conseguem desempenhar o seu trabalho nas distrital, né? Porque eles estão lá, querem prestar o serviço, mas se não recebem as ferramentas, fica difícil, né? Então eu penso aí que possa ser agilizado o conserto desse caminhão e também da reta escavadeira lá da Secretaria da Vila Tereza. Seria isso, muito obrigado, até a semana que vem.